Visando o podcast fagulha, o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planeta e manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do fronte, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. A expropriação dos meios de subsistência dos trabalhadores europeus e a escravização dos povos originários da América e da África, nas minas e nas plantações do Novo Mundo, não foram os únicos meios pelos quais um proletariado mundial foi formado e acumulado. Esse processo demandou a transformação do corpo em uma máquina de trabalho e a sujeição das mulheres para a reprodução da força de trabalho. Principalmente, exigiu a destruição do poder das mulheres, que tanto na Europa como na América foi alcançada por um extermínio das bruxas. A acumulação primitiva não foi então simplesmente uma acumulação e uma concentração de trabalhadores exploráveis e de capital. Foi também uma acumulação de diferenças e divisões dentro da classe trabalhadora, em que as hierarquias construídas sobre o gênero, assim como sobre a raça e a idade, se tornaram constitutivas da dominação de classe e da formação do proletariado moderno. Não podemos, portanto, identificar a acumulação capitalista com libertação do trabalhador, mulher ou homem, como muitos marxistas, entre outros, têm feito, ou ver a chegada do capitalismo como um momento de progresso histórico. Pelo contrário, o capitalismo criou formas de escravidão mais brutais e mais traiçoeiras, na medida em que implantou no corpo do proletariado divisões profundas que servem para intensificar e para ocultar a exploração. É em grande medida por causa dessas imposições, especialmente a divisão entre homens e mulheres, que a acumulação capitalista continua devastando a vida em todos os cantos do planeta. Silvia Federici, Caliban e a Bruxa. Nada sufoca tão efetivamente nossa vida quanto a transformação em trabalho das atividades e das relações que satisfazem nossos desejos. Do mesmo modo, é pelas atividades do dia a dia, através das quais produzimos nossa existência, que podemos desenvolver a nossa capacidade de cooperação, e não só resistir à nossa desumanização, mas aprender a reconstruir o mundo como um espaço de educação, criatividade e cuidado. Silvia Federici, O Ponto Zero da Revolução. Imagens de mulheres agarrando os filhos entre os escombros do que antes era sua casa, ou lutando para recriar uma vida sob barracas de campos de refugiados, ou trabalhando em sweatshops, em bordéis, ou como trabalhadoras domésticas em países estrangeiros, são veiculadas há anos na imprensa. Relatórios estatísticos apoiam a história da vitimização contada por estas imagens, tanto que a feminização da pobreza se tornou uma categoria sociológica exemplar. Ainda assim, os fatores que motivam uma deterioração tão dramática da condição de vida das mulheres, coincidindo ironicamente com a campanha da ONU para melhorar o status das mulheres, não são bem entendidos nos Estados Unidos, mesmo em círculos feministas. Sociólogas feministas agora concordam que mulheres em todo o mundo carregam um custo desproporcional pela integração na economia global de seu país. Mas não se discute por que isso acontece, ou esse cenário é atribuído ao viés patriarcal das agências internacionais que presidem a globalização. Assim, algumas organizações feministas propuseram uma nova marcha através das instituições para influenciar o desenvolvimento global e tornar as agências financeiras, como o Banco Mundial, mais sensíveis às questões de gênero. Outras começaram a pressionar os governos para implementar as recomendações da ONU, convencidas de que a melhor estratégia é a participação. No entanto, a globalização é especialmente catastrófica para mulheres, não porque seja gerenciada por agências dominadas por homens que não entendem as necessidades das mulheres, mas por causa dos objetivos que pretende alcançar. A globalização tem por intuito dar ao capital corporativo o controle completo sobre o trabalho e os recursos naturais. Para isso, ela precisa expropriar os trabalhadores de qualquer meio de subsistência que lhes permita resistir a uma exploração mais intensa. Como tal, a globalização não pode triunfar a menos que execute um ataque sistemático às condições materiais da reprodução social e sobre os principais sujeitos desse trabalho, que na maioria dos países é composta por mulheres. Silvia Federici, O Ponto Zero da Revolução. Um touro, quando cobre uma vaca, ele tem uma peça. 700 gramas entre 500 quilos. Ele tem uma peça para encaixar, que nem sempre encaixa bem. São 499,3 quilos e uma vida quadrúpede. Tem vaca que não arria, é o cio. Mas muitas, muitas, muitas se descaderam. Desencaixam o eixo das ancas, estragam a carcaça, não prestam para mais nada. É o cio dos machos. É mais forte. Da querida Marília Flor Cosby, do livro Mugido. Saudações anarquistas, galera. Esse é o mais novo episódio do Fagulha. Mas antes da gente começar, a gente tem alguns recadinhos. Um pouco mais disciplinado com essa coisa de recado, né? Uma coisa importante. Bom, vamos lá. Para começar, a capa desse episódio foi feita gentilmente pela Sara. A Sara é uma anarca, artista independente lá da ZL de São Paulo, está movimentando o coletivo, organiza grupo de estudo, milita em movimento e, acima de tudo, ela faz algumas artes, tá? A arroba dela lá no Twitter é arroba saracaos, então SARAHCAOSS, e a arroba dela no Instagram é caosfilosofia, tudo junto, sem mudança, tá? A gente botou muita fé no trampo dela desde que a gente viu lá no Twitter, aí a gente conversou e ela topou fazer a arte foda aí da capa do episódio. A gente vai divulgar aqui um pedido dos Guardiões Indígenas Apinajé. Então vou ler aqui a pré-divulgação. Desde meados do mês de maio, a comunidade da Aldeia da Prata, em decisão coletiva, tomada em assembleia, por meio de sua associação e de suas lideranças, formou um grupo destacado, uma espécie de brigada, chamada de Guardiões. Inicialmente, o objetivo era criar uma barreira sanitária, um bloqueio nos acessos da aldeia, para impedir a entrada de não indígenas e pessoas não autorizadas pela comunidade no contexto de pandemia pelo qual estamos passando. Um grupo de moradores da Aldeia Prata e de outras aldeias vizinhas foi destacado para cuidar do bloqueio, fiscalizar as estradas, os acessos e as entradas da aldeia. Logo perceberam que, para além de garantir o isolamento da aldeia e de seus moradores do perigo da pandemia do Covid-19, os guardiões e o bloqueio da entrada principal da aldeia serão mantidos em caráter permanente, mesmo depois de passada a quarentena. Isso também foi uma decisão dos moradores da aldeia, trata-se de defender seu território. Explica-se, a Aldeia Prata é a mais próxima da área urbana do município de Tocantinópolis. Faz limites com uma rodovia federal e uma estadual, além de entradas estradas vicinais que cortam seu território. É uma porta de entrada para a terra indígena Apinajé. Por isso mesmo, não é incomum a entrada de comerciantes, caminhoneiros, curiosos em seu território, além do assédio de caçadores, madeireiros, missionários, entre aspas, de toda sorte, políticos, etc. Assédios que não pararam com a pandemia, intensificaram-se em certa medida. Pedimos ajuda para a compra de mantimentos. Os voluntários, para fazer parte dos guardiões, têm se dedicado quase que integralmente à tarefa, sobrando pouco tempo para suas roças e outras atividades que lhes trazem renda. Combustível para as motos que fiscalizam as estradas e entradas da aldeia. E principalmente gêneros alimentícios, máscaras e álcool gel 70%. Segue a conta da Rosana, liderança da aldeia, que ficará. Bom, daí a gente vai colocar ali no episódio, na descrição do episódio, a conta da Rosana para quem puder ajudar. Tá, valeu. Se você tiver alguma ação de apoio mútuo que você queira divulgar aqui, manda um e-mail pra gente, tá? fagulhacast@autoproduzione.net. Autoproduzione é auto, AUTO, produzione com ZIONI.net. Beleza? Não esqueçam de acessar algumas informações pelas redes sociais, tá? Então lá no Twitter, para quem tiver, é @fagulhap. Lá no Mastodon é @fagulhacast. E o nosso e-mail é fagulhacast@autoproduzione com z.net, tá? Produzione com i no final, tá? Além disso, a gente também tem um canal no Telegram, tá? O canal é Coletivo Planetes, sem acento, tudo junto, sem maiúscula, sem nada. E lá a gente coloca muitas informações sobre o Fagulha Podcast e também sobre o coletivo. Lá na nossa página, fagulhacast.noblogs.org, você encontra todas as informações que você precisa sobre aquilo que foi discutido nos episódios, incluindo aí as referências e as indicações, os links para as indicações, além da minutagem. As músicas que rolaram nesse episódio são de Bel Medulla, que é Isabel Nogueira, que é compositora, performer, produtora musical e musicóloga. Ela é doutora em musicologia pela Universidade Autônoma de Madrid, é professora da URGS. Lá ela coordena um grupo de pesquisa Sônicas, gênero, corpo e música. Tem vários álbuns de música experimental, entre eles o álbum de canções Pele e Osso, que é de onde a gente retirou essas músicas. Ela escreve algumas coisas sobre metodologias feministas na pesquisa artística. E lá em 2019 ela foi orientadora da residência artística para mulheres no projeto Concha, Natura Musical, coordenado pela produtora Alice Castiel. Então as músicas podem ser encontradas no Spotify. A gente vai botar o link lá. E lá no Instagram, a arroba é bel_medulla. Bel é Bel, tá? Boa noite, galera. Aqui é a Dance, do Fagulha Podcast, um podcast anarquista. Estou aqui com meu querido Rei Plebe e a nossa convidada de hoje é a Cecília Farias. A gente vai falar sobre, dentre outras coisas, sobre trabalho reprodutivo, trabalho afetivo, comunidade de cooperação a partir de perspectivas feministas, né? E também um pouco a partir da obra da Silvia Federici. Bom, queria agradecer muito a Cecília por conversar hoje com a gente e que ela se apresentasse, por favor. Bem-vinda, Cecília. Oi, licença, tô entrando. Eu agradeço o convite, é sempre legal falar dessas coisas com as pessoas e tal. E, bem, sou a Cecília Farias, né? Minha formação em linguística, na real, eu estudo, tipo, multilinguismo e questão de línguas minorizadas, mas eu vim aqui para falar desse tema porque eu participo do coletivo Sicórax, que é um coletivo de tradução feminista. Ele surgiu, foi montado por mulheres que antes faziam parte da revista Geni, que era uma revista sobre gênero e sexualidade. Ela, inclusive, está disponível online até hoje. E a proposta do coletivo é traduzir obras feministas anticapitalistas e disponibilizar gratuitamente. Aconteceu de a Fundação Rosa Luxemburgo financiar a publicação de um que tinha sido do primeiro que foi traduzido pelo coletivo, que foi o Caliban e a Bruxa, e por isso que ele existe fisicamente, porque a gente só ia deixar um PDF online e sair rodando por aí, que é uma proposta de acesso, aumentar o acesso às discussões, tanto pela disponibilização do PDF gratuito como pela própria tradução, né, de que pessoas que não leem outras línguas possam juntar suas lutas com as dos outros povos em outras línguas, né? Enfim, a gente traduziu o Caliban, quer dizer, eu entrei já depois disso e depois traduzimos o Ponto Zero da Revolução, da Silvia Federici também. Que esses dois livros estão disponíveis no site do coletivo. Depois eu deixo o link, para vocês aqui, sei lá, se alguém pedir, algum ouvinte pedir, vocês podem passar. E, enfim, também faço podcasts, né? Eu tenho Babel, que é sobre diversidade linguística, e tem um projeto solo que é o Punho. Acabou a primeira temporada, mas quando a vida permitir, vai rolar uma segunda temporada. Ideias eu já tenho, assim. Então, fica aí. Em algum momento o Punho volta. E sei lá, eu acho que isso é o que eu posso fazer de apresentação aqui. Muito massa. Eu conheci o Punho antes do Babel, né? E a primeira temporada do Punho foi majoritariamente sobre trabalho reprodutivo, trabalho afetivo, e algumas dessas discussões em torno, principalmente, mas não só, né, da obra da Silvia Federici. A gente está prometendo, já faz tempo já, discutir um pouquinho esses temas, porque o tema do trabalho reprodutivo, do trabalho afetivo e da obra da Silvia Federici no geral já apareceu de maneira tangencial em vários episódios nossos. E a gente já falou, inclusive, sobre... prometemos ao vivo algumas... Ao vivo não, né? Porque é gravado. Mas, enfim, prometemos algumas vezes já pro pessoal que a gente ia trazer essa discussão, né? Então, muito obrigado, Cecília, por poder colaborar com a gente nessa discussão. Então, nessa vertente, nessa questão, eu queria começar perguntando para ti, discutindo um pouquinho, que é isso que está chamando de trabalho reprodutivo, e principalmente, aí pegando um pouquinho a discussão que eu acho que é mais a cara da Silvia Federici, qual que é a relação disso com o trabalho reprodutivo, né, com a acumulação primitiva do capital e com a... E por que o trabalho reprodutivo é tão importante para a manutenção da estrutura do capital e do Estado? Primeiro, pensar no termo reprodutivo, né? Reprodução do quê? Pergunto para vocês dois, não é uma pergunta retórica, o que vem à mente de vocês logo que fala trabalho reprodutivo? E assim, não precisa ser o que pensa agora, mas pensa quando a primeira vez que ouviu falar. Primeira vez que eu ouvi falar de trabalho reprodutivo, acho que eu estava, sei lá, no ensino médio, coisa que vale. E a primeira coisa que eu pensei é em reprodução de pessoas, né? Literalmente, assim, quando você trabalha reprodutivo, é fábrica de gente, né? A primeira coisa, eu me recordo bem fortemente disso, de estranhar bastante o termo, assim, né? Eu tinha um professor de história que falou e tal. Eu não lembro, assim, de quando que eu ouvi pela primeira vez trabalho reprodutivo, assim, né? Mas... Eu acho que sem pensar agora, assim, depois de certas leituras, eu acho que não só na cabeça a ideia de não só de nascimento, enfim, de crianças, mas também de educar crianças, né, de cuidar das crianças. Eu acho que deveria ser algo meio assim. E tem a ver, claro, que eu fico pensando quando eu antes associava a reprodução com as aulas de reprodução humana mesmo da escola, né? E que a gente pensa no nascimento de seres humanos e até a criação, né, quando se entende um pouco mais. Mas, na verdade, ele engloba uma série de fatores, porque a gente precisa de muito mais coisa para se manter vivo, né, do que comida. E a gente pode pensar que a reprodução da vida, assim, de seres humanos, como uma fábrica, mas pensando que a reprodução da mão de obra, né, pensando na classe trabalhadora, que vai ser discutida aqui, mas, enfim, tem uma série de aspectos. Então, a gente pensa no cuidar da casa e ele envolve um monte de coisa que, às vezes, não é concebido, assim, na hora de fazer uma lista do que vai fazer, tanto que a gente vê... sei lá, uma situação de um casal que quer dividir de forma com equidade, assim, as tarefas domésticas, e aí a gente vê uma mulher que continua sobrecarregada no fim do dia porque toda coisa que o cara fez foi ela falando, ela gerenciando as coisas, assim, na casa, né? Então, é desde, sei lá, lembrar que a criança tem que tomar vacina, lembrar que a criança... reparar que o sapato está rasgando, precisa comprar outro. uma série de dimensões, assim, de detalhes que nem vou entrar aqui agora. E tem os aspectos também do cuidado, no sentido de cuidar de enfermos, né? E aí a gente. Isso aí eu acho que já tangencia até um pouco do trabalho afetivo. Mas são as mulheres que estão sempre sendo associadas a quem vai cuidar do idoso da família, né? Então não é cuidar só de quem tá em processo de se tornar uma mão de obra válida, né? Então não é só da criança, mas também daquele que já não é mais mão de obra produtiva, assim. Então, dos idosos, dos enfermos. Entra nisso também o trabalho sexual. E quando a gente fala de trabalho sexual, não significa da troca monetária por sexo, mas da função da mulher como a pessoa que... Bem, ela tá ali pra ser... Como eu digo? Uma válvula de escape, digamos. Então, o momento da sexualidade que supostamente era para ser o da naturalidade, do ser feliz, não sei o que, para as mulheres acaba sendo um trabalho, porque elas precisam estar ali para satisfazer o homem. E, inclusive, né, sei lá, transa no fim de semana para segunda-feira voltar a trabalhar e produzir bem na fábrica. Então, é um exemplo de como a gente precisa mais de comida e água para sobreviver. A gente precisa de coisas como sexo para sobreviver, para se manter vivo e produtivo. E para as mulheres, o sexo é mais uma das funções que ela exerce. Não é o momento do prazer, do lazer e da válvula de escape. E aí também o trabalho afetivo, né? Que vocês já tinham comentado. No ponto zero da revolução, a Silvia tece uma discussão com o Negri e o Hart sobre trabalho imaterial, que para eles o trabalho afetivo estaria na chave do trabalho imaterial, só que tem um problema que essa discussão deles não generifica, né, esse trabalho. E o que a Silvia faz é falar, não, isso tem um gênero. E pensar... Antes de tudo, né, o que seriam os afetos? E que os afetos são modificações no corpo, que eles aumentam ou diminuem a sua capacidade de produzir, de agir no mundo. Afeto não é um sentimento de ternura, de amor, né? Ele está ligado mais à nossa capacidade transformadora da vida humana, né, de afetar a vida cotidiana. E esse trabalho afetivo, assim como o conceito de trabalho imaterial, ele mobiliza muito a subjetividade dos trabalhadores. E aí, isso é atribuído às mulheres, e elas vão até, desde cedo, sendo treinadas, ou se espera delas, que elas tenham uma habilidade maior com pessoas do que com coisas. E aí elas, inclusive, elas instrumentalizam o seu afeto, as suas emoções, para conseguir dar conta das emoções, dos afetos dos outros, né? Eu falo que todo mundo tem alguém na família, por exemplo, que pensa, aquela pessoa que lida com os problemas da família toda, que todo mundo procura, ouve todo mundo, já põe os panos quentes, assim, soluciona conflitos entre pessoas da família e tal. Então ela tá lá instrumentalizando a emoção dela, o afeto dela, para lidar com as questões das pessoas. E são pessoas que dificilmente a gente vê sendo ouvidas. E tudo bem, a gente, claro, né, a gente precisa criar laços e trocas afetivas. Não é esse o problema. A questão é você atribuir a um gênero essa função e não ter um retorno, né? Você só dá... você só acolhe essas pessoas e não é acolhido e coisas assim. E essa questão do trabalho afetivo acaba permeando até outras relações que às vezes a gente nem espera, como indo pro trabalho, né? Quando as mulheres vão pro trabalho remunerado, espera-se lá também um trabalho afetivo, além do que está escrito no contrato de trabalho que ela tem que realizar. A cobrança do sorriso da mulher... enfim, acho que toda mulher já passou por alguém, um homem falando pra você sorrir, aí é dá nos nervos. E também da forma de se portar, de ficar ouvindo o chefe falando que brigou com a mulher, sei lá, com a esposa. Tem uma série de coisas que se espera das mulheres. E também os tipos de trabalho remunerados que são atribuídos a mulheres são costumeiramente associados ao trabalho reprodutivo e ao trabalho de afeto. Então, é muito recente a gente ver... Gente, eu tô pensando em aeromoça, tanto que até me foge o termo que é neutro. Como que é o nome? Comissário de bordo. Isso. Isso, valeu. Você vê, eu até esqueci. Mas pensa, o que uma aeromoça faz, além de tipo, te dar comida, te dar atenção, te deixar calmo, falar que tá tudo bem, você não vai morrer, o avião não vai cair, sabe? Esse trabalho emocional junto, né? E agora que a gente está pondo a área da saúde no centro das atenções, mesmo a diferença de como tem muito mais enfermeira do que... Pensando em enfermeiras e médicos, a parte da enfermagem é predominantemente feminina e são os enfermeiros que fazem o cuidado mesmo cotidiano ali, né? A função dos médicos é outra, assim, não é daquele suporte, não se cobra deles o suporte emocional que se cobra da galera da enfermagem. É todo o trabalho imaterial que já se previa lá no Capital mesmo, né? Que haveria um momento que a gente se livraria dessa parte física do trabalho. É toda uma discussão que já existe então há bastante tempo, mas é importante a gente mostrar que tem gênero a atribuição desse trabalho, de parte desse trabalho, que é o do trabalho afetivo, e que é cobrança sobre as mulheres. E... porque eles são porque é um trabalho importante para a gente continuar vivo, além de comer e ter roupa. E aí você tinha falado sobre a parte da acumulação primitiva, né? Que assim, né? Pensar, tá, mas por que que associa-se o trabalho reprodutivo a um gênero, né? E não a outro? E de onde surgiu isso? Foi sempre assim e tal? E não foi sempre assim, não dessa forma. Porque... Aí tomando, né, o estudo da Silvia Federici, ela vai associar o processo da emergência, da implementação do capitalismo com essa estrutura de divisão sexual do trabalho. Porque é como uma consequência do que era necessário para a acumulação primitiva. Então, se a gente vai pegar lá as condições que existiam nos séculos 13, 14, vai. A forma de subsistência da população estava diretamente ligada à produção, à parte da terra. E a produção era uma produção para o próprio uso. Por mais que você tivesse trocas, né? Você não tinha uma troca de acumulação, assim, né? Pensando em classe trabalhadora, claro. Num processo de criação, de industrialização, e que você precisa ter mão de obra para trabalhar na sua fábrica, por que raios você ia estar lá na sua terra, que ainda que não fosse posse sua, você vivia daquilo, você tinha tudo que você precisava ali, né? Você conseguia tirar alimento dali, você conseguia pegar o seu... costurar o seu sapato, né? Fabricar o seu sapato para uso próprio. Então, todo o seu trabalho era voltado para... ficava ali, né? O resultado do seu trabalho. Por que raios a pessoa ia querer ficar 16 horas por dia numa fábrica para... em troca de uma ninharia, sabe? De um trabalho todo alienado, né? De ela não lidar com o fruto final, assim, daquele trabalho. E aí é um momento em que as pessoas são destituídas dessas terras. É um momento que rolam os... Em português a gente deixou cercamentos. Então, situações de você cercar terras e atribuir a uma pessoa, né? Então, uma privatização dessas terras e expulsão dos camponeses dessas terras. E aí as pessoas vão perdendo a sua forma de se manter. E aí elas precisam vender sua mão de obra para se manter. Antes, todo o trabalho de reprodução da vida, ele era conectado Então, né, a plantação, a colheita, a fabricação de comida, de roupa e não sei o que, era uma coisa muito mais comunitária e que não tinha uma divisão clara. E aí, lembrando que lá pelos séculos XVII, é um período que junto vem também uma reforma protestante e que vem com uma carga bem alta de misoginia, né? Então tem toda uma perseguição das mulheres e de policiamento sobre os corpos das mulheres. E, inclusive, isso dificultou muito para, assim, nesses processos de cercamentos, as pessoas perdiam suas terras e aí elas migravam para outros lugares. Então, via falar de um lugar em que ainda rolava plantar e viver lá. Então, andavam. Então, houve muitas ondas de migração, além de lutas de gente que ia derrubar cerca mesmo, assim, né? A gente acaba vendo muita história da parte ruim e nem sempre nos é reportado também as resistências da época, né? Mas nesse processo de migrar para um outro lugar, as mulheres tinham uma desvantagem desde a questão de quando estavam grávidas ou com uma criança pequena, então ficar andando por dias em estradas meio estranhas não era fácil. E também esse aumento da perseguição feminina por por conta da reforma protestante mesmo. E a estrada não era um lugar nada seguro para mulheres. Então muitas acabavam não participando dessas migrações e ficavam tendo que sobreviver naquela condição que estavam. E aí é isso, a gente passa dessa produção para o uso que existia antes e vai para uma produção para o mercado. E aí o que acontece é que as mulheres acabam criando uma dependência financeira dos homens, porque é negado que elas trabalhem na fábrica, mas o homem tem que passar o dia todo na fábrica e aí quando ele volta para casa ele tem que ter tudo lá. E aí ela é a responsável pela manutenção da vida daquela mão de obra, né? E é um trabalho que é um momento de acumulação. É bem, eu nem vou entrar em termos muito técnicos, assim, né? Então, eu conheço sociólogas, por exemplo, que saberiam falar com muito mais detalhe a questão da acumulação primitiva. Mas o trabalho reprodutivo, ele é fundamental nesse momento para a acumulação primitiva, porque ele não é tratado como trabalho, ele é feito de forma gratuita e vai permitindo que a mão de obra continue viva. E aí rola inclusive que muitas acabam tendo uma saída, né, para não morrer de fome pela prostituição, só que também é um período em que rola uma perseguição muito grande, assim, tem umas ondas de perseguição às prostitutas fortíssima, de leis muito rígidas ou de criminalização da prostituição. Então, tudo era muito feito de forma que as mulheres acabassem tendo como único meio de sobrevivência um casamento, né? Porque daí teria um homem que teria um salário e para alimentar ela, basicamente. E claro, ter filhos, porque filhos, cada filho é mais um salário que vai entrar em casa daqui a alguns anos, né? Uma característica que eu acho fundamental do trabalho reprodutivo é a invisibilização dele. É como ele não é tratado como trabalho. E isso é estratégico, isso não é à toa. Porque se você chama de trabalho, se você assume que aquilo é um trabalho, você precisa pagar por ele, supostamente, né? Numa lógica capitalista, supostamente, você dá algo em troca do trabalho. Só que eles não querem pagar por aquilo. Então ele tem que ser tratado como um dom feminino, ou como uma atividade de amor que as mulheres fazem. E isso é uma coisa que foi sendo construída no imaginário ali, né, nessa sociedade, e que reverbera até hoje. Quando nós vemos, sei lá, você vai morar com um amigo, né, não precisa nem ser uma relação conjugal, um namoro, qualquer coisa assim. Se você morar com um amigo, uma mulher e um homem, E você vê o homem fazendo, não querendo fazer, ou fazendo de uma forma mal feita, ou falando, putz, faz você porque você faz melhor. Como, né, trata na linha do, no, na chave do dom natural. Só que é que a gente nasce, e desde que a gente é criança, a gente é treinada pra fazer isso, né? Então, qualquer coisa, meu, se meus pais tivessem me dado um skate aos 5 anos de idade, hoje eu ia ser muito foda no skate, sabe? Porque eu ia ter treinado desde muito criança. Assim como quando você treina uma pessoa para limpar uma casa desde cedo, para instrumentalizar o seu afeto, para dar conta do afeto dos outros, para se manter como um objeto de desejo sexual, porque você tem uma função sexual no mundo, se for desde cedo, você vai saber fazer quando você for adulto. Então... E aí uma coisa alimenta a outra, né? É dom natural das mulheres, vai ensinar as mulheres. Aí tem mina que sabe mesmo fazer melhor porque treinou desde muito criança. E aí eu acho legal quando a gente olha pra trás e vê dessa origem, né? Da invisibilização do trabalho reprodutivo como estratégia para que não se pague por esse trabalho, como uma das coisas que contribuiu, tá na base, né, é muito importante para a acumulação primitiva de capital, porque dá a dimensão de que é uma coisa que estrutura o sistema em que a gente está, porque muitas vezes nas discussões das lutas, a gente coloca muita classe no centro, né, e acaba tratando outros pontos como a classe ou a questão econômica, enfim. E outros pontos como coisas em paralelo só, ou galera que fala de lutas identitárias, assim, como... E os que falam que falar sobre isso atrapalha o rolê, né? Mas não, é tipo, essa divisão do trabalho dessa forma, ela é estrutural, ela é fundamental pro capitalismo. Não existe derrubada de capitalismo sem derrubar essa estrutura, porque você tá... É um sistema que tá usando o trabalho não pago de metade da população, pelo menos, para se... para o acúmulo. E é isso, né? Ter essa dimensão de que isso estrutura esse sistema é fundamental para a gente, além de mudar isso, mas para trazer mais pessoas para a discussão disso. Tipo, quantas vezes os homens não pulam uma discussão, assim, um título, uma leitura, alguma coisa assim, porque é uma discussão sobre gênero, e aí acha que não lhe cabe. Como se masculino não fosse um gênero, aliás, né? Tá, então, Cecília, né, a gente falou um pouco sobre isso, né, sobre esse papel feminino, né, que o capital inventou, né, como a gente tá presa nele, né? Então, queria pensar um pouco quais são as lutas, né, em torno dessa questão do trabalho doméstico não remunerado, né? Porque na primeira parte do livro, O Ponto Zero da Revolução, a Silvia traz um pouco dessas lutas, né? Mais de um período e agora, depois dessa discussão dos comuns, né? A partir de um momento mais recente, né? E ela, nesse primeiro momento ali, também ela faz uma... Ela faz uma crítica, inclusive, à esquerda, né, que elegeu, então, esses certos setores da classe trabalhadora como sujeitos revolucionários, né, e condenou outros a coadjuvantes, né, que, inclusive, reproduzindo uma divisão de classes dentro da própria classe trabalhadora, né. Então, okay, e também a esquerda também achando que as mulheres, para poderem, para uma luta revolucionária, uma luta das mulheres, teria que passar primeiro elas entrarem no sistema capitalista, né, entrarem na fábrica, né, para depois né, ser organizada pelo capital primeiro como uma pré-condição para depois ter a própria organização, né. E nesse momento elas trazem essa luta das greves, enfim, da questão do trabalho doméstico não remunerado. Então, eu queria ver se tu podia falar um pouco dessas lutas, assim, né, que a Silvia traz. Lá nos anos 70, Ela participou nos movimentos sindicalistas da Itália, mas aí lá depois ela foi para os Estados Unidos e lá eles fizeram o Wages for Housework, né, que é os salários pelo trabalho doméstico. E porque já que... bem, você explicou muito bem assim no começo, bem claro, essa criação de uma classe dentro da classe, e de que as mulheres só... elas não seriam classe trabalhadora. Então, esse movimento do salários pelo trabalho doméstico não quer dizer que, no fim das contas, elas o objetivo final era, de fato, ter esse tal salário. Porque, enfim, não sei se elas queriam realmente ficar fazendo esse tipo de trabalho... se o Estado, sei lá o que, desse um salário para elas. Mas era antes organizar as mulheres enquanto classe, organizar um reconhecimento de classe, né? Então não é porque eu não estou lá no chão de fábrica que eu não sou uma classe, da classe trabalhadora, ou mesmo que elas continuassem nesse papel de, por exemplo, numa greve, se a pessoa que faz os lanchinhos pra galera ficar lá na ocupação da fábrica, se a pessoa que faz um mutirão ali pra cuidar das crianças de todo mundo, sabe, um revezamento de cuidado de criança, nem que seja isso, mas que isso fosse reconhecido como, isso faz parte da greve. A Verônica Gago tem um livro que é sobre chama a potência feminista, e ela coloca muito no centro isso da greve mundial de mulheres, né, da força que teria uma greve mundial de mulheres se a gente para o trabalho reprodutivo no mundo. Enfim, é alguém que eu estou querendo ler mais, inclusive, que traz uma perspectiva mais aqui, né? Ela é argentina, então tem um deslocamento, assim, né? Para um olhar mais próximo da gente aqui na América do Sul. E essa movimentação dos salários pelo trabalho doméstico é uma dessas lutas, assim, e ela acaba ficando marcada mais como mais urbana também, né? Mas a gente tem uma série de outras movimentações hoje e que a gente nem reconhece muitas vezes como movimento de emancipação feminista, de alguma forma. E aí eu penso, por exemplo, nas lutas contra a privatização da terra, com os movimentos camponeses, ou mesmo movimentos de moradia. Tem muitos movimentos que a gente conhece a pessoa que está lá no alto, com o microfone na mão, falando, e que geralmente é o homem falando. Nomes muito famosos na nossa esquerda, inclusive, que são uma grande estrela na esquerda, mas quem mantém o movimento de pé são as mulheres. Quem está lá cuidando de que aquela ocupação vai ser um lugar vivível, né? São as mulheres. São as mulheres que estão lá mexendo o caldeirão para comida para a galera toda, que estão deixando o lugar salubre. É claro que né, pensando no quanto as mulheres operam há séculos na esfera do privado, do doméstico. É de se esperar que sejam as mulheres as que carreguem, de fato, um movimento de moradia nas costas, né? E até a Silvia, ela, no prefácio para o Ponto Zero, ela cita o MST, por exemplo, as mulheres do MST. E assim, a gente tem uma série de... qualquer reivindicação por garantia de vaga em creche, ou a criação de comedouros populares... ou, em última instância, até uma luta por serviço de psicologia popular, sabe? Porque pensando na esfera do trabalho afetivo, do trabalho emocional. Então, tudo isso acaba sendo uma luta... está na esfera da luta feminista, né? Porque é de tirar das costas as mulheres esses trabalhos. E que quem vai realizar, no mínimo, é remunerado por isso, né? Só que assim, também tem vários limites. Tipo, eu tava vendo uma história de uma mulher que ela tinha não lembro, acho que 3 filhos, uma coisa assim. Não lembro se era 3 ou 4. E ela recebia a Bolsa Família. E ela vivia, era o que mantinha ela, né? Um dia ela... E aí, supostamente, o Bolsa Família daria conta, na situação em que ela estava, dava conta de se alimentarem e tal. E aí, um dia, ela precisou ir comprar comida com dinheiro do Bolsa Família. E não tinha ninguém para ficar com os filhos. Ela teve que deixar deixou as crianças dormindo em casa. Aí, tipo, ah, vou correr ali no mercadinho e já volto. Nisso, uma criança acordou, saiu chorando atrás da mãe na rua. Um vizinho viu e ele ligou pro conselho tutelar e denunciou a mãe. E queriam tirar a guarda da mãe, sabe? Então, por mais que a gente tenha uma ação estatal voltada para a reprodução da vida de alguma forma, né? Para garantir que seres humanos continuem vivos. Ele tem muitos limites enquanto você não muda todas as outras estruturas. Bem, fora que esse vizinho podia ter ficado com as crianças e com a coisa assim, em vez de ter denunciado, né? Pensei nesses pontos e eu acho que acaba essa questão da privatização da terra e da luta por terra e luta por moradia. Eu acho que elas têm que ser tipificadas também como movimentos feministas, né? Porque estão diretamente ligadas também à manutenção da vida, à reprodução da vida, já que essa reprodução cai tanto sobre as mulheres. Do you have one heart? I have two. For the very hard moments. And it seems to me that I won't be that much strong. My second heart is outside my body. And it has the color of my desire, my fantasy, my dreams. Can you see it? Eu vou matar esses cães. Eu vou matá-los. Você tem um revólver? Uma faca? Um veneno? Você tem um revólver? Uma faca? Um veneno? Coração exposto e não por dentro da caixa torácica, a qualquer momento alguém podia te comer o coração. Podia. E depois, não é normal teu coração exposto. Eu ficaria uma fera se isso me acontecesse. Você poderia ser desconfiada, mas isso não implicaria ser má. Imagine, eu, desconfiada, com medo de ser agredida, estaria sempre agredindo os outros. Seria mesquinha. Merda, por que eu tenho o coração exposto e os outros não têm? Os cães podem me comer o coração. Eu vou matar esses cães, eu vou matá-los. Você tem um revólver? Uma faca? Um veneno? Tenho a mim mesma de coração exposto. Eu mesma sou uma agressão. Avanço em direção a eles, cuspo na cara deles. Cago em cima deles, cago nessa humanidade inteira. Essa humanidade de coração engolido, cheio de proteção. acho que essas questões que a Silvia Federici traz são bem interessantes num momento, como tu falou, Cecília, em que existem embates na esquerda, inclusive e principalmente, talvez, em uma esquerda não institucional, né, sobre a importância relativa das lutas, né? Quer dizer, existe uma série de pautas que não são pautas, que são consideradas pautas de classe, e que são relegadas a um plano secundário, né? Tem um texto muito clássico já de uma espécie de visão anarquista da interseccionalidade, cujo título é "A gente não vai esperar", né? Quer dizer, não dá para seguir mais o modelo de lutas em que a discussão ela recai sobre a classe. Primeiro a gente resolve o problema da classe, quer dizer, primeiro a gente resolve o problema econômico, que é uma treta super século XIX, né? Para depois, ah, tá, beleza, já resolvemos o problema do capital, agora nós vamos resolver o problema de gênero, o problema do machismo, o problema do racismo. Quer dizer, todas essas seriam lutas secundárias que podem esperar um pouquinho, né? E essa leitura que que você traz para a gente da Silvia Federici é bem interessante nesse ponto, porque, ao contrário da perspectiva marxista clássica, ortodoxa, né, de que esses elementos eles podem ter sido importantes em um determinado momento, por exemplo, para a acumulação primitiva de capital, acumulação prévia ou coisa que valha, na realidade eles são estruturantes, né? Quer dizer, dito de outra forma, que não é possível destruir o capital se não se destrói a divisão sexual de trabalho, se não se destrói esses elementos básicos, são elementos da misoginia, né? E ao mesmo tempo, o que eu acho que é um movimento muito interessante e que repercute muito em algumas coisas, em algumas práticas que são muito comuns entre os anarquistas, é a ideia de que esses elementos do trabalho reprodutivo, eles têm que ser elementos compartilhados. Quer dizer, não dá para você ter mais, não é sustentável do ponto de vista da criação de um movimento libertário, você cria um movimento que seja um movimento de liberação, mas que ao mesmo tempo você tem uma divisão tão estrita de trabalhos, né? Então, por exemplo, você tem aquela clássica, né, do anarquismo, né? A anarquia começa na pia, que é uma coisa que a maior parte dos caras, né, demoram um tempão aí para aprender, né? Eu acho isso muito interessante, né, de trazer, muito importante e fundamental trazer para frente no debate, na verdade, a ideia de que a divisão, essa divisão entre classe, entre gênero, entre identidades, orientações sexuais, raça, essas divisões, elas são divisões que elas são não somente artificiais, como elas têm implicações práticas para a luta muito fortes, né? Eu concordo contigo, eu não conheço tão a fundo, por exemplo, essa luta do Wages for Housework, né? O salário pro trabalho doméstico, né? E eu entendo também que faz parte de uma estratégia, de uma forma de fazer lutas bem típica da década de 60 e 70, que é colocar uma proposta, né? Não significa necessariamente que a saída seja essa, né? Mas é para colocar uma forma super importante de provocação para a gente pensar o quanto que o trabalho reprodutivo, que a gente quase que equaciona, né, com o trabalho feminino, sustenta esses mecanismos de opressão, né? O quanto que ele é fundamental para sustentar esses mecanismos de opressão, inclusive dentro, claro, dos movimentos de esquerda aí, né? Quando eu era mais jovem, que eu estava envolvido com música, com movimento punk, essas coisas toda, eu notava que existia em enorme parte por uma pressão, principalmente das minas, né? Uma tentativa de se dissolver essas divisões, de fazer os caras irem para a cozinha, de fazer os caras trabalharem em todo esse processo, que não só aquele trabalho que na produção cultural, por exemplo, em shows, etc. É uma coisa que o pessoal dá mais valor, né? Mas que era importante não só você dar valor para o trabalho reprodutivo, mas você fazer o trabalho reprodutivo também, né? Você eliminar essas divisões. Isso, em maior ou menor grau, a gente observa em movimentos anarquistas. E uma outra coisa que eu acho que tem sido observada, e isso não é, novamente, isso não é nenhum movimento que é feito pelos homens, né? Os caras que resolvem, né, se iluminar. É tudo na base de responder a uma pressão que vem por parte das mulheres, né? Existe todo um movimento de paternidade, por exemplo, né, de pensar a paternidade, que no final das contas, os grupos que eu vejo como mais interessantes que discutem essa questão da paternidade são grupos que vão sair de um discurso um pouco mais liberal e vão pensar a paternidade como um elemento fundamental da divisão de gênero e da divisão sexual de trabalho, né? Pensar nessa questão do trabalho reprodutivo. Isso eu acho muito forte, assim, muito, muito potente como pensar essa questão das lutas, né? Isso se conecta com um pouco do que tu falou, que eu acho muito, muito potente também, principalmente se a gente for pensar no nosso contexto atual, não só de pandemia, mas de reorganização das lutas, e aí eu penso, por conta da nossa experiência mais próxima, nas lutas libertárias mais do que em outros grupos, outras formas, outras vertentes, sei lá, né? Que é essa questão do trabalho afetivo e do cuidado, né? De como esse trabalho, ele não era um trabalho, até pouco tempo atrás, um trabalho reconhecido como trabalho, né? Como ativismo, por assim dizer, e que ele tem aparecido gradualmente mais explícito, né? O trabalho afetivo é um elemento importante, né? A gente tem discutido um pouco uma coisa que a gente chama de dissidência afetiva, da ideia das tecnologias e das técnicas do cuidado como também uma parte importante do ativismo, né? A gente criou lá um materialzinho sobre trabalho afetivo e cuidado pós-manifestações, né? Para a gente tentar não sofrer muito, não ter um impacto emocional muito pesado no processo quando a gente sai de uma manifestação, de uma luta na rua, né? De um processo de insurreição. E aí o comentário jocoso, quando a gente publicou lá no Twitter, foi... trabalho afetivo também é antifascismo, né? E aí teve algumas pessoas que comentaram, falaram de uma maneira assim muito... Nossa, dá trabalho ser antifascista, né? Sim. eu acho que tem um pouco de as pessoas não estarem acostumadas também, né? A gente tá há quase dois séculos discutindo numa chave que não envolve isso, né? Não envolve o imaterial. E é difícil mesmo, acho que é falta de costume um pouco também. Não sei se é só falta de costume, eu acho que você tem um elemento de privilégios mesmo, você apontou, por exemplo, figuras que organizam manifestação, etc e tal, é muito difícil o cara querer sair do privilégio masculino, né, porque no final das contas essa divisão é um privilégio muito forte, né? Muito importante. Ainda que eu acho, claro, também que isso tem consequências, não pensar o trabalho reprodutivo, não fazer o trabalho reprodutivo, o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado, o trabalho afetivo, para os homens eu acho muito danoso, saca? Mas não tenha dúvida que a gente está numa posição de privilégio que precisa ser pensada, percebida, reconhecida e trabalhar para destruir essa posição. E até os homens acabam perdendo muitas coisas, né, nisso também. Tem a posição do privilégio, claro, mas existe muito de criativo nesse trabalho de cuidar de uma vida, de manter uma casa em pé. A gente acaba tendo a gente acaba tendo que ter soluções locais e criativas em momentos específicos. E também a parte da troca emocional, né? Então, você não se vê como possibilitado de ter uma troca de afeto com um filho seu porque você é homem, sabe? Então você tem um limite, e aí, ou de você ter que... Enfim, aí você acaba não lidando com as suas emoções de forma mais elaborada, vai tacando isso pra dentro de você. O ponto é que geralmente, muitas vezes, isso, essa energia emocional acumulada acaba sendo dispersa em outras pessoas que não tem nada a ver, né? Então, nem que seja o sexo violento, ou sem consentimento, ou a brutalidade no tratamento, assim, de seres que são mais vulneráveis no geral. Mas, claro, os homens estão numa posição de privilégio e estão, às vezes, tem um medo, tem uma coisa tão de não querer sair dessa posição que acaba até perdendo de ver o que eles estão perdendo, sabe? Você estava falando dessa coisa do punk, né? Da movimentação, assim, mais da juventude. E eu lembrei de um... Eu participei de um... Não lembro se dava o nome de coletivo, mas era uma galera, que era o Dom de Miras, que a proposta era fazer caminhadas culturais pela América Latina. Os idealizadores tinham uma ideia de refazer o caminho do Peabiru e rolê louco aí. E aí a gente nunca conseguiu sair do país, claro, mas rolaram algumas caminhadas, como a primeira foi de São Paulo até Curitiba, e tudo era a pé. A ideia era, a gente andava, parava numa cidade, acampava naquela cidade, às vezes em escola, às vezes em ginásio, mas aí uma vez, pelo menos, em cada cidade, era realizado um sarau. Isso foi, sei lá, o último foi em 2010. Então, sei lá, de 2008 a 2010, não lembro. Mas é só porque era uma época que tinha menos sarau rolando, né? Hoje a gente encontra muitos. E aí, quando a gente chegava num lugar e ia acampar e tudo mais, tinha aquela questão do todo mundo, sei lá, e um carro de apoio levando as panelas e coisas assim. E aí tinha as pessoas que tinham que fazer comida para 30 pessoas, né? Que, enfim, 98% das vezes eram mulheres. E tinha uma coisa, sei lá, a gente estava acampado num ginásio e a gente precisava deixar o banheiro do ginásio limpo. Afinal, disponibilizaram pra gente o ginásio, pra gente acampar. E tinha uma coisa, assim, os caras que se apresentavam no sarau, seja com música, com teatro, com poesia, rolava uma relutância muito grande, porque era como se fosse, mas eu já sou artista, a minha função aqui é ser o artista do sarau. Então, eu não vou lavar privada. E aí, essa divisão, mais uma vez, sabe? Então, mesmo as minas que faziam coisas no sarau, você não via essa relutância delas, né? E fiquei pensando nessa questão sei lá, já fiz muito isso também, de me juntar com a galera que tinha banda e fazer apresentações, assim. E sei como é. E tem isso, né? Usa também o artifício de, putz, a minha função eu já tô cumprindo. Nesse caso é a função artística. E que em outros momentos pode ser, né? Fora de, aí, na discussão que a gente vê mais é, eu já tô trabalhando e trazendo dinheiro pra casa. O foda é isso, né? A mulher começou a trabalhar fora e trazer dinheiro pra casa também, mas isso não mudou a mentalidade da galera, né? Outro ponto que eu lembrei agora, né? Esses dias teve o Silvio Almeida lá no Roda Viva, e quando você estava comentando essa parte de como não dá para separar as lutas, eu lembro em algum momento ele comentando como as políticas de austeridade, tipo, não tem como ser antirracista e defender política de austeridade, porque essas políticas vão cortar coisas da de uma população que é majoritariamente negra, né? Porque a pobreza no país tem uma cor. E aí é um exemplo de como não tem como superar uma coisa para depois resolver outra. A gente não vai superar estrutura capitalista enquanto não superar todas as outras questões que estão aí há tanto tempo falando que são menos urgentes, né? Não existe menos urgência. É uma coisa alimentando a outra. Eu não sei, eu queria tu tinha dito quando a gente conversou, Cecília, que tu queria falar um pouco sobre a noção de comuns, né? E que para mim, que agora vocês estão traduzindo um livro da Silvia, que trata mais especificamente sobre isso, assim, e daí tentando um pouco pensar em propostas, então, né, tipo, ou ideias para como sair disso, assim, eu acho que, de repente, puxar um pouco esse conceito de comuns e as lutas dos comuns, que também são lutas muito protagonizadas pelas mulheres, assim, né, que eu acho que a Silvia, né, traz essa ideia de comuns a partir de uma perspectiva feminista, né, se tu pudesse falar um pouco sobre isso. Como eu já tinha comentado antes, é um conceito que a gente vê, mas não tem muita certeza ainda, né, mas nós temos aproximações e no caso, os comuns seriam o que é comum, à vida, o que é comum a todos nós. Então, a gente está gravando numa semana em que está sendo votada a privatização da água, por exemplo. Eu acho que é um comum muito claro para nós, que a água não faz o menor sentido, propriedade privada sobre a água, ela é um bem comum, assim como é a terra. E a gente pode estender para muitas coisas, então a gente pode pensar no conhecimento como um bem comum, né? Todo conhecimento que a humanidade produziu até agora, por que que ele tem que ser privatizado? Por que que ele tem que ficar... só ter acesso a ele quem tem X dinheiros, sei lá. Então a gente acredita também no conhecimento como um comum, como um bem comum. E que acho bacana, assim, quando a gente vê as coisas da Silvia, que ela mostra o problema, né? Mostra a estrutura do problema, mas geralmente no final ela tem uma saída, uma luz, um bora fazer, sabe? Ela pode, é claro, ela não dá pronto, assim, tipo, agora é só fazer isso, até porque se alguém souber exatamente o que fazer, me conta, porque nem sempre não é muito claro, né? Mas e ela mostra muito uma alternativa a essa estrutura de exploração da mão de obra, a saída pelo comum, a luta pelo comum, de nós tomarmos os comuns para nós novamente, sabe? E essa defesa dos comuns seria uma estratégia feminista e anticapitalista de resistência à dependência do trabalho assalariado, e uma resistência à subordinação das relações capitalistas. Então, nesse momento que a gente se distanciou tanto da produção, da reprodução, daquilo que a gente consome, né? A gente ignora as condições em que o que a gente come ou veste foi feito, o mesmo custo ambiental e social daquilo que a gente usa para sobreviver, a gente retomar a nossa ligação com esses bens comuns seria uma forma de fugir dessa armadilha aí que a gente está, né? É muito difícil, a gente às vezes fica muito... dá um desespero, né? De saber, cara, eu não... não sei, tipo, eu tenho a impressão de que 50% da minha casa é de trabalho escravizado de alguma forma. Pelo menos de trabalho não assalariado. Bem, isso eu já faço aqui. Mas a gente, enfim, ela traz uns exemplos muito legais, assim, sobre Legais assim, legais porque são resistências. O problema é que teve problema para alguém resistir a eles, né? É um exemplo, nos anos 50 para 60, assim, lá numa parte de Camarões, que as mulheres se organizaram contra as autoridades locais que queriam colocar as terras em que elas viviam à venda, né? E aí foram 7 mil mulheres marchando lá para a capital da Menda, que é a capital da província lá na época, e elas ficaram acampando ao redor dos edifícios administrativos, ficaram lá 2 semanas, e aí conseguiram, no fim das contas, que essas terras não fossem vendidas. Inclusive, a Silvia coloca muito em perspectiva a estratégia do endividamento para conseguir explorar, para enfiar as pessoas na lógica assalariada. Situações de você tirar pessoas dessa terra, terras que essas pessoas habitavam desde sempre, então por isso elas não têm documentos para falar que é delas, e mesmo assim, às vezes com documento, mesmo assim a galera passa por cima. Isso é muito, muito claro quando a gente pega exemplos em vários países na África, por conta de um processo mais recente, né, de colonização. Então, a gente tem muito registro, e são coisas que estão acontecendo muito ainda, de gente que é expulsa da terra ou começa a se cobrar para que elas usem a terra, e você vai criando um processo de endividamento, e aí, naquela lógica de que você nunca vai sair daquele endividamento, você acaba perdendo as terras de vez, e nesse endividamento você acaba se submetendo a formas de trabalho muito exploratórias. E é isso, você vai alijando as pessoas desse acesso à terra, né? Não sei, logo no começo da pandemia, da quarentena, eu moro num apartamento que não bate muito sol, eu ficava muito pensando na questão dos comuns, que eu pensava, putz, eu só queria ter um pedacinho de terra, que aí eu ia plantar umas coisas e aí eu não ia ter que lavar as compras do supermercado, sabe? Mas a gente se distanciou tanto do que a gente precisa para viver, que a solução, né, o caminho que a Silvia aponta é tipo de que a gente retome esses comuns. Seja pelos movimentos de luta pela terra, seja tem os movimentos urbanos de criação de hortas urbanas. Tem uma galera que ela conta até lá em Nova York, que são as guerrilhas verdes, de gente que pega terreno baldio, abandonado, e vai lá criar horta, sabe? Como meio de... Aqui no centro de São Paulo tem uma pracinha que estão tentando fazer isso, assim, né? Mas às vezes quando a prefeitura vai lá e tira os pés de alface de lá. Mas é isso, um meio de a gente fugir dessa lógica de alienação daquilo que a gente consome, de alienação da origem da produção da vida, né? Acho que em parte é a gente pensar a ideia do comum como umas aproximações possíveis a uma vida comunal, né? Eu acho que isso é muito, muito forte nos textos, né? Nos trabalhos da Silvia Federici, quando ela fala sobre a questão do cercamento, sobre a questão do momento. Isso, claro, bastante influenciado por uma história da produção da acumulação primitiva de capital, né? Mas da ideia do cercamento de terra, por exemplo, no século XVI e XVII, porque as terras eram terras comunais, né? E a questão é que uma propriedade comunal da terra, ela exige uma forma comunal de trabalhar e de lidar com essa terra. E a forma comunal de trabalhar e de lidar com essa terra, ela também está associada a necessidades diretas, não só da produção, né? Propriedade comum, recurso comum, ele me parece que ele tem a ver menos com a esfera da produção e mais com a esfera da reprodução, né? Quer dizer, não se trata de produzir para o mercado, produzir para o capital, produzir para vender ou coisa do tipo, mas muito mais produzir para uma própria subsistência ou coisas do tipo, né? É que não prevê o acúmulo, né? Isso. Eu acho que é a primeira coisa, assim, você não precisa acumular. Então, é o que você precisa para viver mesmo. É, e se tem uma série de comunidades e de povos que até hoje se mantém de uma maneira muito resistente em relação a isso. É só você pensar, por exemplo, o que, que é a noção de território quando a gente pensa... eu estou usando a ideia da terra e a ideia do território porque me parece que é o mais fácil de compreender, mas eu entendo que a ideia do comum está muito para além disso, né? Do comunal, né? Está muito para além disso. Mas é só você pensar, por exemplo, a centralidade da ideia de território quando a gente pensa em uma série de populações indígenas. Uma série de populações indígenas, o território não é só o pedaço de terra, né? Daí toda a dificuldade que os não indígenas têm de entender o que é uma terra indígena, de entender o que é um território indígena. Né? Isso me leva, inclusive, de volta para o nosso episódio lá sobre o Conselho Noturno, porque me parece que esse sequestro do comunal, né? esse sequestro da dimensão comunitária, comunal, comum da vida, é uma coisa que ela acontece em maior ou menor grau em vários momentos do desenvolvimento do capitalismo, mas não se restringe de maneira alguma à Europa, principalmente Inglaterra do século XVI e XVII. Né? Ela se expande muito fortemente. E o contrário desse processo de sequestro é o habitar, né? A ideia é de que para você ter uma vida comunal, não se trata só de partilhar recursos, né? Mas de partilhar uma forma de gerir esses recursos e esses cuidados que implica em uma comunidade, eu vou usar um termo, em uma comuna mesmo, né? Eu acho que isso é uma questão que eu acho interessante e que, de uma maneira bastante forte, tem se desenvolvido em várias práticas libertárias, bom, enfim, pelo menos desde a década de 70 que tem comuna de hippie, né? Mas muitas práticas recentes que têm se direcionado para isso, né? Para a ideia da produção de uma autonomia, para você produzir autonomia. Trouxe esse exemplo que você falou, né, do apartamento, eu só queria ter um pedacinho de terra para poder plantar alguma coisa e aí eu não precisaria lavar as coisas que eu trago do supermercado, etc e tal. A partir do momento em que a gente joga isso para uma dimensão comunal, que a gente joga isso para uma dimensão coletiva, né, isso reestrutura as nossas relações, né? A gente pensa em produzir autonomia. Só que é muito difícil você produzir autonomia só pelo indivíduo, né? O indivíduo precisa dos outros indivíduos. A autonomia, ela precisa ser uma construção coletiva. É muito difícil você plantar as coisas só para você, né? Precisa da ajuda dos outros e aí você precisa produzir uma forma outra de interagir, de socializar, né? Que é uma forma que muitos grupos libertários têm se virado para esta forma, para essa maneira. Tem muitos grupos na Europa, nos Estados Unidos, também no Brasil, que têm se voltado para questões, por exemplo, da agroecologia como estratégias de fuga mesmo, né? Estratégias de... Como é que fala? De desertar, né? Só que essa deserção, ela não é naturou, né? Não é o cara que vai só ele lá pro meio do mato, né? Produz um elemento do comunal, do comunitário, que eu acho que é uma coisa que é muito forte e muito fundamental. E eu acho que isso tem tudo a ver com a questão da criação de um processo de autonomia. A minha limitação com esse tipo de estratégia é achar que esta é a única estratégia, né? Às vezes a gente vê uns grupos que fazem lá sua comunidade, sua comuna, sua ecovila, o que quer que seja, e E eu acho que essa ideia de deserção absoluta, assim, eu acho, como única estratégia, acho muito complicado. Mas eu entendo que isso tem a ver com o resgate da produção de uma comuna, né? Talvez o objetivo seja generalizar essa comuna e transformar numa comuna mundial, né? Dito de outra forma, uma espécie de comunismo. Eu acho que o problema é quando a galera se fecha ali mesmo e não tem um trabalho de que isso se expanda para outras, para todo mundo, sabe? Eu criei a minha solução aqui nessa minha comunidade, ocupei um espaço de terra no canto e vou viver aqui o meu sonho de igualdade aqui, né? E aí se fechar pro resto do mundo. Eu acho que é como se fosse um individualismo expandido, né? Ele é uma solução individual para mais as pessoas da sua comunidade, pronto. Mas quando você cria essas coisas, mas vai paralelamente trabalhando para que esse modo de vida seja, vá permeando o resto dos lugares, aí tudo bem. Assim, parece que eu tô fazendo julgamento do pode ou não pode, né? Não é isso, é pensamento que me ocorre agora. Eu fiquei pensando, claro, a gente está trazendo esses exemplos, bem como o Replab falou, né? A gente falando de território, enfim, porque é o que a gente vê mais próximo, assim, dos comuns, e daí acaba puxando também por essas alternativas dentro de uma perspectiva mais anarquista, também pensando em agrovilas, em comunidades mais rurais, talvez, assim, né? Mas eu sei, eu fico pensando muito numa questão de que eu acho que talvez seja mais, mais urgente, talvez no espaço urbano mesmo, que é a questão do cuidado com as crianças, né, ou mesmo com os idosos, né, como a Cecília falou antes, assim, né, como a gente ainda tem essa, uma ideia de cada família, né, pai, mãe, enfim, que propriedade sobre a criança, e como isso também acaba sobrecarregando as mulheres nesse trabalho afetivo, ou no trabalho, num trabalho emocional, né, e também, por outro lado, a gente tem, a Silvia fala disso também, né, de uma crise do cuidado, né, desencadeado por esse trabalho assalariado, né, das mulheres, enfim. Então, como também as crianças acabam ficando muito nessa, talvez sem tanto esse cuidado, né. E como uma criação, de repente, de uma rede de apoio, de, né, de atenção para as crianças, né, nesses nossos grupos de afinidade, nos nossos grupos de amigos, enfim, isso é importante, assim, né, eu acho que a gente, eu lembro de uma, a gente estava num grupo de afinidade discutindo, conversando, assim, um grupo anarquista, e uma das pessoas que estava lá, das mulheres, falou justamente isso, assim, né, que às vezes ela tinha vontade de ir nas reuniões, mas ela não tinha com quem deixar a filha dela, né, e daí alguém falou isso, ah, mas a gente pode proporcionar aqui no espaço de que, trazer alguns brinquedos, coisas para desenhar, enfim, de que seja um espaço também que a tua filha possa vir. Daí ela disse, não, mas às vezes eu não tô afim de levar a minha filha junto, eu quero poder participar sem estar com uma criança, né, a tiracolo, assim, né. E eu acho que a gente pensa muito pouco nisso, e que é uma coisa que as comunidades, por exemplo, quilombolas, eu já aprendi muito isso nas comunidades quilombolas, quando todo mundo se responsabiliza um pouco pelo esse cuidado mais, né, de cuidar, de reparar o que está acontecendo com as crianças, né? Então, ao mesmo tempo que as crianças podem ficar mais livres no território, dentro da comunidade, né, elas ficam mais cuidadas, assim, né? Então, talvez um pouco da gente aprender isso um pouco com as crianças também no espaço urbano, dentro das nossas redes de nossos grupos de afinidade. É, e essa noção, isso pensando num conceito de família nuclear burguesa, né? Que a gente acostumou, que foi naturalizado como pai, mãe e filho, né? E porque, sim, tudo isso, tanto que nas oficinas que a gente faz lá, no que o Coletivo Psicórax realiza, a gente sempre, para quem vai se inscrever, a gente pergunta se tem crianças ou não, se vai levar as crianças, e a gente fala, pode levar. Porque daí a gente prepara um espaço, tipo, seja o fundo da sala, assim, a gente leva um material lá, de um lápis de cor, um negócio assim, a gente combina de uma do coletivo vai ficar responsável por lidar com as crianças enquanto as outras falam, sei lá o quê. Porque, bem, um coletivo feminista que não pressupõe que não ter com quem deixar os filhos pode ser um impeditivo, estaria fazendo algo meio errado, né? E sim, e também tem isso, né? Eu ri aqui a hora que você falou da pessoa que, não, mas eu acho que eu quero ficar longe da criança mesmo, né? Porque é cansativo, pô, uma hora, né? Às vezes é um momento que você tem pra, sei lá, você ser um outro adulto, né? Não só a mãe. E pensei, assim, eu vejo que na esfera urbana, quando eu falei, né, sobre isso pensando numa família nuclear, prototipicamente burguesa, pensando eu vejo os movimentos que tem aqui na periferia, bem, pensando na periferia de São Paulo, que são os que eu conheço mais, né? Mas tem em muita parte isso. Esses movimentos da periferia, muitos pressupõem, muitos lidam com esse cuidar coletivo, porque muitas são as famílias que, que as crianças são criadas só pela mãe, ou pela avó, pelos tios, sei lá o quê. E aí alguém precisa trabalhar, mas a outra pessoa vizinha não trabalha fora, ou lava roupa em casa, às vezes. Acho que tá se perdendo essa coisa de lavar roupa em casa, mas tô meio desatualizada. Mas coisa assim, de já existe uma troca, né, de realizar de forma comunitária, comunal, essa reprodução da vida, né? E é muito louco, porque também são lugares em que o Estado chega menos. O Estado chega menos de várias formas, tanto como estrutura básica, desde saneamento básico a aparelhos culturais. E aí são pessoas que, sem essa ação do Estado para estruturar as suas vidas, acabam tendo que criar soluções. E vão criando essas, assim, né? Na quebrada, na comunidade quilombola, na aldeia, essa questão do cuidado comunal dos filhos ainda é muito forte, né? Você passa pelos bairros mais periféricos daqui da cidade onde eu moro, por exemplo, quer dizer, você vê claramente, pelo menos em alguns momentos do dia, né, as portas das casas abertas e as crianças circulam meio que livremente, né, entre as casas, e você passar por um cuidado, né? Só que assim, o que eu observo hoje, eu não sei se antes era diferente, eu tô pegando isso só da experiência aqui da minha cidade, é que esse cuidado, ele ainda ele ainda tem gênero, né? Ah, exatamente o que você quer dizer, né? Principalmente, assim, na periferia, realmente, você vai andar, as casas estão com as portas abertas, as crianças estão jogando bola na rua, andando de bicicleta, mas quem tá realmente cuidando são as mulheres, isso, né? Quem vai chamar para dar banho, para preparar a janta, né? Enfim. Então, e quem vai cuidar é a vizinha, porque a vizinha é a mulher, né? Não confia no homem também, né? E a quantidade de mães que tem que criar sozinhas os filhos, assim, né? Existe o abandono da mulher negra é muito maior. E a gente, né? E é isso. População negra que é muito mais marginalizada, né? Acaba tendo que lidar mais com isso também. Mas eu concordo. Bom, enfim, eu acho que inclusive essa é uma das limitações da maior parte dos movimentos que eu vejo, que eu acho super positivos, super interessantes, que eu falei sobre a questão da paternidade, né? Esses movimentos de paternidade, eu não vou colocar um adjetivo, não vou falar paternidade responsável, porque isso não faz o menor sentido, mas enfim, é paternidade ponto, né? E que acabam se tornando movimentos para rever masculinidade e movimentos para rever essa questão do trabalho reprodutivo, da carga mental, que tu mencionou lá no começo, do trabalho afetivo, da divisão de trabalho em casa, tudo mais. E eu vejo movimentos super fantásticos, mas que a principal limitação dos que eu conheço, tá? É que eles não estão chegando na periferia, né? E aí você tem essa... ainda tem esse recorte de gênero muito forte no comunal, né? Na manutenção do comunal. Agora, por outro lado, isso é muito, eu acho muito, muito ruim, muito negativo, que esse trabalho, se mesmo o trabalho, o cuidado comum, né, dos filhos, eu acho muito ruim que isso fique nas costas das mulheres, né, mas por outro lado, eu acho que também é um diagnóstico de uma outra forma de produzir, quando tu fala que, olha, não, eu não acho que é coincidência que as pessoas, onde o Estado, como estrutura de direitos, né, onde o Estado não chega, as pessoas inventam formas. Eu não acho que isso seja uma coincidência, não, né? Mas me parece que, por conta das pressões da vida, inclusive por conta dessa divisão sexual do trabalho, me parece que as mulheres na periferia apontam pra gente um caminho, uma forma de organizar tudo isso, que ela é o oposto, né, dessa racionalidade neoliberal de cada um no seu canto, né, todo mundo muito atomizado, inclusive famílias atomizadas, né, a família nuclear, né, que eu acho que é um caminho interessante. Claro que precisa dar um passo muito profundo, que é romper e quebrar essa divisão de gênero, né, mas eu acho que aponta uma coisa interessante, assim, um caminho. Às vezes a gente se preocupa demais em produzir modelos com base em algum elemento teórico, mas se a gente for observar a realidade, muitos desses modelos e de coisas interessantes já estão lá, né? É, eu acho assim, a gente às vezes fica muito centrado em livro, né? Eu tava lembrando aqui de uma amiga que... A Helena Silvestre, que tá, tipo, desde os 13 anos de idade em movimento de moradia e tal, e é dessas pessoas, quando eu a conheci, tem uns 10 anos ou mais, ela sempre foi muito desconfiada do Estado, ela nunca confiou, e era um momento, assim, que a gente vivia uma certa calma, tranquilidade, assim, né, quanto a representantes governamentais. E ela lá sempre muito cri-cri com o Estado, mesmo assim, e sempre foi fazendo tudo por outros meios. E aí ela, só pensei, é alguém que está envolvido em umas coisas que são essas soluções que emergem dessas situações e dessa falta de Estado. E uma vez, assim, ano passado, a gente falando, ela contando de como ela hoje ela está envolvida em projetos feministas, né, num feminismo de quebrada, como ela diz, mas ela contou que ela era muito avessa a feminismo, porque ela achava que era coisa das mina branca da faculdade, nas palavras dela, e ela não gostava de faculdade, não sei o quê. Então tem um problema, né, com a estrutura da academia, e aí ela achava que era isso, e aí ela ficou muitos anos se negando a entender essas estruturas da divisão sexual das coisas, da divisão sexual do trabalho e tal, e para sacar como ela ser uma mulher fazia diferença, assim, né, do coisa, até porque ela falava que eu tô com um livro dela aqui na mão, aliás. Chama Nota sobre a Fome. Ela, no momento aqui do livro, ela fala que essas mulheres nunca foram consideradas frágeis. Sempre fomos tratadas como bestas de carga para o trabalho e máquinas reprodutoras de escravos para alimentar a sanha do sistema, que come gente e cospe veneno, concreto armado e carros. E é isso, né, essa noção do que é o papel da mulher, assim, ela também vai variar muito, né, da classe. Então, tem a que vai ser tratada para cuidar da casa e fazer bordado, mas tem essas que estão trabalhando com um burro de carga, e a nossa fragilidade possa ungir. E são pessoas que vão criar soluções muito diferentes da que a gente está pensando com base nos livros aí e tal. E eu acho muito importante isso, né, que você disse sobre, às vezes a gente fica tanto tempo queimando a cabeça pensando em propostas e tal, e às vezes elas já estão surgindo, e a gente só não tá olhando para aquele lugar. Eu acho que é mais ou menos isso. Dani, tu quer comentar? Quer ir encaminhando? Fala. Eu acho que a gente pode encaminhar, né, pra fechar, não sei também se... Porque era uma hora e meia de gravação, né? Pois é. Acontece. Mas, gente, passou uma hora e meia já? Já deu quase 2 horas. Não, mas de gravação já deve ter dado uma... o quê? Não deu tipo uma hora e quarenta? É, já deu quase 2 horas. Eu achei que eu nem tinha muito pra falar, mano. A gente sempre acha, né? Eu lembro que a gente tinha falado sobre... Ai, desculpa, Dancy. Mas não, pode só lembrei do ponto do que A gente tinha comentado sobre ir na pandemia, né? Isso, né? Pois é, quer falar um pouco sobre isso? É, eu não tinha. É, uma coisa que eu pensei foi do. Uma das coisas que tem se falado muito, tem rendido muitos memes, é a questão da louça, né? E ser um dos grandes memes da pandemia, do confinamento, é que a louça brota o tempo todo, né, na pia. É, acho que é um signo, né? Significa alguma coisa. E de como as pessoas estão falando, né, dessas questões de estar em casa, de não aguentar mais, eu não aguentar mais comer a própria comida, né, de ter que cozinhar tudo que come, ou a questão de quem tem filhos, né, então tem que estar com aquela criança o tempo todo, e criança, tipo, não sei de onde tira tanta energia. Isso porque eu não tenho filho, né, eu fico cansada de ver as pessoas que têm filho. E aí, isso ser um tema tão grande, me ocorreu que é porque saltou aos olhos. Porque a gente foi obrigado a encarar o espaço privado junto com a manutenção do espaço doméstico, né? E de mostrar. E que é um exemplo de como esse trabalho é invisibilizado, né? Como já disse antes, ele é estrategicamente tratado como não trabalho. Então ele acaba sendo invisibilizado, e aí agora as pessoas estão sendo obrigadas a ver, assim, tá esfregando na cara delas que esse trabalho existe, que ele é cansativo, que você gasta muito tempo com aquilo. E além das questões, assim, ligadas à parte de estarmos lidando com uma doença, assim, né, de... Bem, já tem muita gente falando sobre como o trabalho de cuidado é feminilizado, a questão, né, das enfermeiras, principalmente mulheres, e, né, o trabalho com os enfermos, que sempre foi atribuído às mulheres. E fiquei pensando também em questões como guarda compartilhada, sabe? A gente já são poucos os casos em que um casal separa e cada um fica metade, assim, do tempo com os filhos, né? Já é muito raro, conheço um ou dois casais, assim, que fazem dessa forma. E imagina nessa situação, que você não pode ficar saindo de casa, aí com quem que fica a guarda, né? Quem é que tem que lidar? Ou alguém que tem filhos com condições, sei lá, com alguma neurotipia ou alguma outra questão que tem um dispende um cuidado ainda maior, e aí nem é mais compartilhado. Então eu conheço mães que estão lidando, tipo, tem que ficar trancada em casa com um filho que já é muito difícil de lidar na vida cotidiana, né? Imagina nessa situação, e numa situação em que o pai já não o pai mora em outra cidade e não tá rolando de ficar um tempo pai, não sei o que, sabe? Então é isso, no primeiro apertão, assim, a hora que, tipo, quando começa a parecer que tá dividindo meio igual, quando a coisa aperta, o trabalho cai em cima da mulher de novo. Bem, fora questões de, tipo, mulheres que agora com os filhos em casa não tem como trabalhar. Tipo, gente que trabalha fora, que mulher que não conseguiu, não tem como fazer teletrabalho, e só que as crianças não estão na escola. E aí, como é que faz, sabe? Quando não tem, assim, alguém que faça junto. E mulheres que têm que fazer teletrabalho, entende? E estão com as crianças em casa, né? Porque, bom, ontem tive uma reunião, uma das minhas colegas estava na reunião, né, online com a criança no colo, sabe? E então tu tem que produzir, tu tem que, né, fazer toda a rotina, as 8 horas de trabalho tu tem que cumprir, né? E com criança dentro de casa. Então, mais uma vez, tu tem o trabalho remunerado e o não remunerado, evidencia isso, né? Então, acho que realmente agora na pandemia a gente tem talvez até falado um pouco mais sobre isso, porque tem sido mais evidente, né? É, e evidente, eu acho que eu fiquei pensando, tá falando tanto, porque também era muito invisível antes, né? Pra quem não está pensando nisso constantemente, como a gente, né, como pessoas que se propõem a discutir esses temas, pro resto é uma coisa muito invisibilizada mesmo. Agora, e segurar os velhos em casa, que também no começo era muito meme isso também, né? Os velhos saindo de casa, né? Quem é que faz isso também, né? Também são as mulheres, né? Quem é que cuida das pessoas que... Porque antes, minha avó quer porque quer ir no hospital fazer uma... Não quer ela fazer uma infiltração no joelho, porque o joelho tá doendo muito, né? Como é que a gente, né, não pode levá-la no hospital? Como é que a gente todo dia tem que fazer massagem no joelho da avó? Você sabe, esse tipo de coisa quem faz são as mulheres, né? Então, não dá pra ir no hospital porque tá tudo infectado, os médicos não estão atendendo no consultório. Então, são várias coisas que a gente vai, né, vai tendo que manejar com a pandemia, que ficam, que se acentuam ainda mais, né, como as crianças o tempo inteiro dentro de casa, enfim, que acaba sobrecarregando ainda mais as mulheres, né? E ainda essa consequência afetiva, né? Tem aquela estatística da quantidade de divórcios, né, que acontece e aconteceram, estão acontecendo, né, neste período de isolamento, de quarentena. Isso é uma estatística que é, claro, é uma estatística vazia, né? Está tendo mais divórcio. Não tem um estudo, por exemplo, sobre por que está tendo mais divórcio, mas me parece muito claro que os pais que moram com a sua família, com suas esposas, com seus filhos, estão descobrindo que criança faz barulho, estão descobrindo que criança demanda atenção, estão descobrindo que, eventualmente, eles têm que habitar suas casas também, né? Isso gera um estresse e no privilégio o cara pula fora, né? Um outro ponto também, isso é uma coisa que eu estava discutindo com algumas alunas minhas, que são da área de educação, né? O quanto esse processo da educação à distância, né, que não deixa, a educação não deixa de ser, se a gente entender o trabalho reprodutivo, por exemplo, num sentido um pouco mais amplo, né, não deixa de ter intersecções com o trabalho reprodutivo e com o trabalho doméstico, né. Então eu vejo, por exemplo, se a gente pensar que no Brasil a maior parte dos professores do ensino básico são mulheres, uma parte razoável dessas mulheres tem filhos, tem que cuidar das suas casas, dos seus filhos, das suas famílias, ao mesmo tempo em que tem que cuidar dos filhos dos outros à distância e educar, né? Quer dizer, eu acho engraçado como os momentos da pandemia botam as ideias e os conceitos muito a claro e muito óbvio, né? Conceito de biopolítica, assim como o conceito de trabalho reprodutivo, tudo isso fica muito óbvio, muito claro nesse momento, né? Doido assim. Eu pensei também nos casais que vivem... Ai, tá separando, mas não tá falando por quê, né? Mas também conheço casais que não moravam juntos e agora estão tendo que morar juntos porque é a solução mais prática, sabe? E casais, assim, tipo, namorados, assim, que agora estão morando juntos e já estão cogitando casar de vez. Conheço gente de relações abertas, assim, vive numa anarquia afetiva, não lembro o nome. Mas... que estão tendo que ficar juntos, assim, tipo, uma mina e um cara, e não, porque não tem como ficar saindo e se relacionando com outras pessoas, né? E, sei lá, tem gente que também tá casando, só que não tá oficializado ainda, de alguma forma, ou... imagino que esses números do divórcio que você tá falando são de casamentos... civis, né, no papel. Isso. Mas também tem as pessoas que estão se juntando nessa e não estão entrando na conta, né? Porque, porque é mais barato manter uma casa em duas pessoas do que cada um numa casa, por exemplo, né? E não entrou na conta. Tô pensando porque a Silvia fala nessa, na ideia de na recusa em basear nossa vida no sofrimento dos outros, né? E, assim, A minha impressão que eu tive lendo é que ela está falando muito dessa, de um trabalho, quando a gente pensa isso, um trabalho análogo ao escravo, enfim, em formas de exploração, em formas de exploração assim, desse tipo, né? Mas também acho que seria interessante pensar também nessa recusa em basear nossa vida no sofrimento dos outros, né, dos homens pensarem nisso, né? De recusar esse sobrecarregar e esse trabalho afetivo, esse trabalho emocional, esse trabalho não remunerado, né? Sobrecarregar as mulheres com isso, né? Por que não eles recusarem esse, basear a vida deles nesse no sofrimento das mulheres também, né? É, responda homens. Porque, mas assim, eu faço um exercício muito de, enquanto mulher pobre, tipo, fico vendo os pontos em que eu me as opressões que eu sofro, né? Mas eu venho tentando fazer um exercício de, pera, eu também tenho meus privilégios bem privilégios. Tipo, eu sou branca, eu consegui entrar na universidade pública, eu consegui pós-graduação na universidade pública, então, que é uma bolha dentro da bolha. Eu sei lá, tem uma série de coisas que eu tô assumindo assim, meus privilégios, e baixando o processo que eu faço é ouvir as pessoas, sabe? Ouvir as pessoas negras, por exemplo, e não ficar dando opinião e de não ficar dando pitaco na luta dos outros, tipo, como se eu fosse levar o bastião da verdade, porque não. E de ficar estudando o que, que eu faço de branquice na vida, né? Eu fico reclamando quando os homens fazem coisas, exercem, né, o poder que eles têm enquanto homens, mas eu fico, tá, e o que, que eu tô fazendo de branca, assim, que eu tô sendo muito branca nesse momento e nem me toquei. Tem um exemplo que eu tava comentando outro dia com os amigos, que é da indústria cultural, assim, que eu acho muito bom, que é o Todo Mundo Odeia o Chris. Não sei se vocês assistiram, mas ele tem uma professora, ele é tipo o único negro da escola, acho, uma coisa assim. Mas uma professora branca que ela quer tão, inclui tanto ele, que ela é muito racista, do tipo, ah, eu vou dar uma colher de chá pra você, porque eu sei que sua mãe é viciada em drogas, você não sabe quem é seu pai, você tem 15 irmãos. E não sabe. Ela pressupõe um monte de coisa por ele ser negro, e aí ela tá, só que na cabeça dela ela tá sendo muito legal, ela tá sendo a pessoa mais não racista do rolê, e ela é mega racista. E aí eu tomo como exemplo de, cara, eu preciso me policiar pra eu não fazer merda. E quando amigos homens me perguntam, putz, o que, que eu faço? Presta atenção na discussão. Quando alguém vai falar de gênero, lembra, gênero tem no mínimo 2. E aí, tu tem um gênero, sabe? Você vai atrás de entender as estruturas que permeiam o seu gênero, assim como a gente aqui fica tentando entender as estruturas que permeiam a branquitude, sabe? Pra que a gente entenda o que tá. O que, que a gente pode fazer diferente, né? Né? Acho que são movimentos e discussões que são fundamentais. Claro que tem um elemento estrutural importante, mas tem elementos de desconstrução mesmo das masculinidades que são fundamentais, né? Eu vejo alguns movimentos disso acontecendo, eu tento fazer isso dentro do possível, mas as posições de privilégio sempre são complicadas, mas acho que é fundamental sim que a gente, nós homens, reconheçamos e entendamos que nós não somos o genérico, né? Que existe um elemento de gênero fundamental, existe uma masculinidade, né? E que essa masculinidade, claro, é determinada socialmente, culturalmente, principalmente por essas relações de poder, né? E de hierarquia. E abrir mão disso, né? Desertar disso, né? Acho que isso é uma coisa que é importante e fundamental. Dança, tu ia falar? Não, acho que tá bom já. Tô com fome. É, a gente jantou antes. É. Bom, vamos encaminhando pro final, então? Beleza. Encaminhar para algumas indicações. Que tal? Tá, eu devia ter pensado melhor. Quer falar antes? Não, pode falar. Então, se tu quiser um tempinho, eu falo, não tem problema. Tem esse livro aí que tu falou agora da tua amiga aí. Gente, eu indico para vocês Nota sobre a Fome, da Helena Silvestre. Ele tem um quê de ficcional e tem muita coisa de história dos movimentos, da vida dela também, com o movimento de moradia. Chega uma hora que você não sabe o que é verdade e o que não é. É muito louco. Tem... Saiu por um selo independente do Sarau do Binho. E procurem Nota sobre a Fome. Eu não sei como, se o PDF está disponível online. E, bem, procurem. Eu queria indicar um. Bem, a gente citou aqui os livros da Silvia Federici, né? Então acho que é meio pressuposto que quem quiser tem uma discussão lá, legal. Mas tem os cadernos da SOF, da Sempre Viva Organização Feminista. Tem um em especial que chama A Produção do Viver, que eu acho bem legal, e fala e aborda a questão de soberania alimentar, de a produção dentro da reprodução, questões muito também da terra, assim, né, da produção dos alimentos e tal. Esses livros da Sempre Viva, da SOF, são os livros pequenos, assim. E muitos estão disponíveis gratuitamente na página da organização. O meu eu comprei na Expressão Popular. Eu indico muito que se compre nas coisas da Expressão Popular, que é a editora vinculada ao MST. E eles, tipo, eles não têm a função do lucro no final, né? A gente tem um monte de... A gente tem editoras de esquerda, né, que vendem livros de esquerda, que tem muita coisa legal, mas a lógica por trás é do acúmulo ainda, né? Então eu sempre indico a Expressão Popular, porque você fortalece o movimento e a função dessa editora é fazer livros para a formação militante, não é acumular lucro. E também queria indicar um curta-metragem que está no YouTube, que chama Abuela Grillo. É sobre a questão da privatização da água na Bolívia. É um curta que a gente usou algumas... A gente usa umas oficinas que a gente elaborou sobre o livro Ponto Zero da Revolução. É uma animação, deve ter uns 12 minutos, se eu não me engano. Tá lá no YouTube. Tá bom de indicação? Tá ótimo. Ótimo. Dance? Eu vou só indicar o texto. Não tô com muitas indicações. Que é esse texto Teletrabalho e Conciliação, uma falácia em formato pandemia, né? Que a gente é da Tamara Álvares Valverde, e a gente traduziu e tá colocando lá no site do Coletivo Planeta. É isso. Fantástico, quem fez essa tradução foi a Dance. É um texto que é a cara dessa discussão mesmo, é um texto bem, bem, bem legal. Bom, eu vou, ao invés de trazer um texto, eu vou trazer música de indicação. Existe um ritmo tradicional paraense chamado carimbó, que durante muito tempo sofreu com o problema das novas gerações, né? Você tinha grandes mestres e esses mestres, eventualmente, eles iam morrendo e os jovens não tinham interesse em seguir. E aí surgiu um grupo chamado Cobra Venenosa, lá de Belém, que eles se intitulam Carimbó Feminista. Ouçam, assim, um ritmo tradicional, só que eles, além de fazer a interpretação das músicas, algumas músicas mais tradicionais, né, do Verquete, por exemplo, do Sprada, elas, né, principalmente, têm músicas próprias que são muito, muito interessantes, que vão falar um pouco sobre algumas questões do feminismo, algumas questões queer. É bem, bem, bem legal, bem bacana. Eu vou deixar um trechinho aí no final e linkar aí para quem tiver interessado. Ouçam Cobra Venenosa, que é do caralho. Vamos encerrar então, gente? Vamos. Vamos dar um tchau pra galera aí que... Não, agradecer mais uma vez a Cecília, né, pela conversa. Valeu muito, Cecília. Obrigada. Tchau. Eu agradeço todos os convites, sempre são muito legais, assim, e é legal sempre parar para pensar nisso, né? Às vezes eu fico lidando com a questão lá da linguística e não sei o quê, e aí tem esses momentos que eu tenho que voltar a lembrar da minha outra frente da vida, assim. E agradeço muito aí o convite para essa conversa. Tudo aí. Isso aí, vamos. Então tá. Obrigada, valeu galera. Até mais. Tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão, hein? Somos a vingança das mulheres bruxas queimadas pela Igreja Católica na machista Inquisição. Vingança das mulheres negras sequestradas, estupradas e escravizadas pela machista sociedade escravocrata brasileira. Somos a vingança das revolucionárias esquecidas pela machista história. A vingança da infância perdida negadas às avós e mães pela machista sociedade patriarcal capitalista.